bebê louco, quem arrasta um monte. Organizado é assim, vai com as quadradas buscar diamante. Ei, bora, mano! Destaca no braço, desde pequeno é assim. Matava aula pra roubar os mercados. Os monstros tá em fúria, tampou assalto. Passou o estilo Black Monk na cola, o ronco da Falco. Vai, enche de droga, porta-mala do carro. Vamos pro lado do Chile, negócios em Santiago. Essa fita é excelente, nossos contatos é quente. Quente a nota de dólar, com os cabrão paga a gente. Consequentemente, a gente top os pente. Crime organizado, só quem é entende. Tamo no corre do trapo, bateu os carros potentes. Relojão, os outros, os pano louco, os tênis. As belas damas da noite, ameniza nossa mente. Fita louca, chapa lasca, celeiras calientes. Lá no crime perde ganho, o diabo só dá risada. Vai aprender da pior forma que o crime não leva a nada. Chegou essa hora porque o crime cobra caro. Não vai dar nem pra saber quem tá com sete cofre gato. Lá no crime perde ganho, o diabo só dá risada. Vai aprender da pior forma que o crime não leva a nada. Chegou essa hora porque o crime cobra caro. Não vai dar nem pra saber quem tá com sete cofre gato. O crime arrasta, ódio devasta, é só pente nas glock. É só massa cefálica quando o globo do Loki explode. Caixão lacrado no ameniza o sofrimento. Viver nas grades aqui, não recupera o detento. Os cangaceiros das antigas matava com faca e foice. Imagina os de hoje, tão caminhando nas poças de sangue. Quataurus, Ross, Schmidt vão derrubando corpos. Cai na caldeira e logo, logo já vão se queimando. É tão sinistro que até os corpos se assustam. Tá na neblina, cápsulas de nove corpos com furo. Só vejo vulto, almas perdidas no escuro. É consequência de viver a vida trancada nos muros. E pô, um monte foi o rei da quebrada, o excluído do time. Agora tá dominando a área, metendo bronca nos farm que atravessar. Mas um dia a casa cai e outro vai tomar o seu lugar. Lá no crime perde ganho, o diabo só dá risada. Vai aprender da pior forma que o crime não leva a nada. Chegou essa hora porque o crime cobra caro. Não vai dar nem pra saber quem tá com sete cofre gato. Lá no crime perde ganho, o diabo só dá risada. Vai aprender da pior forma que o crime não leva a nada. Chegou essa hora porque o crime cobra caro. Não vai dar nem pra saber quem tá com sete cofre gato. Deixa comigo, menino, eu vim aqui pra falar que se o crime cobra caro, quem tá disposto a pagar? Dando fuga nas agências, metralhando os polícia, metendo o pé na porta, muito louco na pista. Fique fascinora nos artigos nervosos, é nós que tá na fita. Soldado mafioso, pra em tempos de morte fazer o sangue jorrar. Quem pode mais chorar menos, tem que representar. Pagar comédia não dá, fica pra trás, não conta. Mano, bom quer vencer, ganância desde criança. Quem vai tirar dos menor? O ódio à vida bandida de quem só viu sofrimento, veneno, dor, despedida. Saudade de infância, meu bom, sem boi a rua resgata. Não tinha um bosta nascendo, hoje pistola automática. Põe na balança pra ver e entender o que sai mais caro. No pé de ganha da vida, uma pá que vira o final. O crime é louco, eu sei, leva uma pá de inocente. O preço é alto, ladrão, até que não deve é que teve. Bem-vindo à arena, guerreiro, gladiador sem massagem. Correndo ódio na veia, culpa da desigualdade. A verdade é que aqui, até os bons surpreendem. Necessidade transforma, joga o ódio na mente. Tem que tá ligeiro, truta e não fraquejar. Paraná, Curitiba, Eduardo, faça ignorar. Tá no crime, perde ganho, o diabo só dá risada. Vai aprender da pior forma que o crime não leva a nada. Chegou essa hora porque o crime cobra caro. Não vai dar nem pra saber quem tá com sete cofre gato. Tá no crime, perde ganho, o diabo só dá risada. Vai aprender da pior forma que...